falar. Acenda o meu cigarro, não queira me agradar, queira. Não decida nem pense, não negue nem se ofereça, não queira se guardar, não queira se mostrar, queira. Falar.